de Guardiana 03, mantendo a escuta da torre sobre a vertical do farol do Itapuã e os setores. Decolou aos 08, mantendo a minha escuta. Na escuta permanente da torre, o Guardião 03. Autorizado Recife, nível 410, via Upper Whisky 58. Decolou da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5523. Autorizado 410, Recife, via Upper Whisky 58, decolou da 10, tenta deslocamento de 1.200 metros, Puca, Aracaju, curva à esquerda, 1098, 5523. Turno 260, correto, portão 05, chão pronto para o push e acionamento. Samará. Na escuta para cópia. Tango? É a rotatória agora. Desculpa. É exatamente, é a rotatória. Isso, quanto na aproximação é portando o final 3 milhas, o Whisky Golf Oscar. 395 na escuta para cópia. Controle, o Papatango Bravo, eu sei forte, corredor Interlagos, visual com carro. Chame a torre 183 para coordenação. 183 a torre para coordenação. Whisky Golf Oscar. Golf Oscar. Torre, o Papatango Bravo, eu sei forte, visual com carro na rotatória. Confirmando a posição. Prova da rotatória. Gente, Brava XA Foxtrot, reporte interceptando sinal de 3 milhas da 17. O ajuste no 0 no 6. Reportará na final 3 milhas da 17, Brava XA Foxtrot. Papatango, Eco Golf Tango, Salvador. Alfa Tango Tango, Salvador Approach. Oscar, Papa Papa, Alfa Tango Tango, go ahead, sir. Call now, Ilhéus Approach, frequency 120.1. Canal Ilhéus Central, 120.1. Thank you, have a good day. Eco Golf Tango Salvador. Está? Sente se o solo foi aos 1 no 6, livre à direita e chame Corrigino. Livre táxi até o hangar aerostar. Ao estacionar a frequência livre. 95 na escuta para cópia. O Papa Tango é Eco Tango. Eco Golf Tango, vai usar terminal de Salvador, chame agora Centro Recife, 1288, alterna 13325. Passando para o Bahia, bom dia. Vento 180 graus com 11 nós. Ligue pouso Bravo X-ray Fox 3. Para o saco, gol no 260, estamos com 91 de POB, 3 horas mais 23 minutos alternando Fortaleza. Mano, o POB 91? Afirmo. Gol no 260, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá a torre 118.3, bom voo. É, poderá ingressar via Juliette, Alfa. Da Delta, vai chamar 2183, gol no 260. Solo Salvador, outra 3895. Pronto, cópia, 3895. Sossego. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolou da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.8, transponder 5533. Onda 3895. Correto, portão 01, chame pronto para push e acionamento são 3895. 3895. Salvador, muito bom dia, gol no 260, ponto de espera da Delta. Gol 260, a linha e mantém, cabeceira deslocada em 1.800 metros. Assim que ingressar na Delta, vai enxergar logo a marcação à sua direita. Recepção visual, autorizado a linha A e manter na 1.0 deslocada, gol no 260. Zero tem livre decolagem, pista 1-0, vento 180 graus com 11 nós. Livre decolagem da 1-0, gol no 260. Caçador 06, prossiga. Confirme o piloto em comando, o destino e o tempo de voo. destino então ao centro de convenções. Peço 06 livre acionamento, reposto quando pronto para o táxi. Deixa isso na frequência livre. Segundo 260, chama agora o controle 109.8, decolou os 25. Obrigado. Controle Salvador, muito boa. Bom dia, gol no 260, eu coloco a sua escuta. Um 260, suba o 410, vigilância. 410, vigilância, gol 260. Guardião 03 é a torre. Chama agora o controle 109.8. Temos uma decolagem do caça do 06. Um axé agora 500 pés. Chama agora o controle 109.8. Controle Salvador, Guardião 03. Guardião 03. Na área do Costa Azul, na escuta do controle. Na escuta permanente do controle. O guardião, para informação, permanecerá sem pés, alternando de Amaralina até o farol de Itapuã. Sete. Salvador Grau, da Regina Força, 5-2, morning. Ponte, por favor, com o Papatango Eco Golf Tango na sequência 1288. Correction, clear to Vitória, fly level 100. Stand by to clearance, please. Yeah, 5-2, clear to Victoria. Request to start up. Ok, stand by to clearance. Argentina 052. Stand by the clear. Posso dar para o site. 4, chamando o solo. Victoria 04, confirme o horário do plano. A gente aguarde para cópia, Patrulha 04. Senhora, caça 206, livre táxi, reporte para ingresso, pista no 7, o ajuste no 0, no 6, temperatura 26. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 6740 com a novembra. Esse frequência 12685. 2085, obrigado. Solicita para chegar caçamento no portão 1. Autorizado, reporte táxi 3895. Autorizado, 3895. Muito obrigado, Azul 4060. Controle Salvador, Webjet 6740. 6740, sua identificação, chegada a mar e desce via para 2000 pés, ajuste 1015. Via para 2015, o Webjet 6740. Salvador, alternando 1-3-6-8-0. Quem o chamando sobe? Pode permanecer high speed na maré? Autorizado. Obrigado. Guardião 03, Salvador. Na escuta. Tráfego do Caçador 06 decolando da 17 para o corredor. Ciente do Caçador 06, o Guardião 03 está passando o Pinto Açu. Mantendo 100 metros. Ciente. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Tango Lima Kilo Zulu vai passar com onde? 1,5 milha, tá certo da informação, novembro. 88. Lima Kilo Zulu, bom dia. Sua identificação. Na proa do VR Salvador, informe ideal de descida. Identificou na proa do VR, vai informar ideal Lima, Kilo Zulu, vai pousar na 1-0. Controle, Caçador 06. 06, confirme a altitude. Baterá 300 pés e agora no farol de Itapuã, para pegar o corredor Axé. Gente, informa o tráfego do Guardião 03, moto planador, 100 pés, 3 milhas à frente no corredor, sentido oposto. 706. Flight 30, Dael, departure, Coral Transition. I will say again, Dael, Delta, Alpha, Echo, Lima, departure, Coral. Charlie, Oscar, Romeo, Alpha, Lima, Transition, Coral Transition. Salvador Approach, frequency 119.80, squawk code 5537. Read back, please. Runway use 10, taxiway by Delta and Echo, transition coral, contacting with 119.580 and squawking in 5537. By runway use 10 and Fly Transition Corner. Affirmative. Dial, departure, and Coral Transition. At the military apron, call me ready to start up. Argentina 052. Okay, at the moment we are clear to ready to start up. Okay, Argentina 052, clear to start up, call me ready to taxi. I will go to taxi Argentina 45. Copia? Cidade Aracaju, 500 pés AGL, decola da pista 17 com curva à esquerda, corredor forte, frequência do controle 119.8, transponder é o 0142, em coordenação com a Torre Salvador, decola direto do pátio com proa norte, patrulha 04. Patrulha 04, correto, no pátio 4, confirme o POB. Info a bordo para acionamento, táxi e decolagem, torre 118.3, patrulha 04. Chame táxi. De Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.3, bom voo. Ok, segue também a Alfa, ponto de espera da Delta e a torre 18. Bom, Salvador, bom dia, agora 777, cliente da Novembro, autorização de tráfego para Porto Seguro. 320, Porto Seguro, pronto, cópia, gol no 777. Pronto, cópia, no 777. Gol no 777, autorizado, Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista no zero, deslocada a 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle, 119.8, transponder 5535. Autorizado 320, Porto Seguro, via Upper Whisky 50, decola da 10 com menos 1.200 metros, curva à direita no perfil da Dael de Neto. 198 controle, 5535 transponder, gol no 777. Gol no 777, correto, portão 04, chame pronto para o pushback e acionamento. Camará, gol no 777. Dael Lima Tango, prossiga pro sol. Chame a torre 118.3 para fazer o realizar o táxi, hotel Lima Tango. Inicial táxi, chame para cruzar 1735, hotel Lima Tango. Mantenha 370, reporte o bloqueio de Salvador, hotel 268. Salvador Ground, Argentina 452, ready to taxi. Delta. 3895 autorizada a linha e decolar a pista 10, vento 190 com 10.